É nessa hora que você percebe que o homem é fraco, frágil, falho. Um simples sentimento pode levar ao fracasso, tristeza, dor. Tudo concentrado, eu quero respirar, mas me sinto sufocado. A perca de alguém me fez entender que todos na vida vão ter que morrer. Vou ter que ser forte pra sobreviver, com essa lembrança vou ter que viver. Mesmo que o meu coração chore gotas de sangue, faça brotar o que jamais tenha sentido antes, vida. Valorizamos só quando a perdemos, culpamos a Deus, mas não admitimos os nossos erros. Ignorante eu sei que somos quando não amamos. Falhamos, pecamos, causamos danos aos planos de Deus. Deus, eu te pergunto o porquê de tudo. Sei, há tribulações nesse mundo, mas se for pra ser feliz eu vou até o fim. Oh meu Deus, por que tem que ser assim? A morte foi cruel pra mim. Inevitável conseguir evitar o choro e sorrir. Oh meu Deus, por que tem que ser assim? A morte foi cruel pra mim. Graças a Deus sobrevivi e hoje estou aqui. Fechado, nem o sol saiu na rua pra ver o anjo que desceu a sepultura. De surpresa a morte chega, leva alguém que a gente ama. No filme da vida a cena é de tristeza, drama. Não tem dublê, efeito cinematográfico. Tem que bater de frente com a dor e encarar os fatos na simplicidade de uma rosa. O amor partiu, foi simplesmente embora. A gente culpa Deus por tudo, não quer nem saber. Se ele tem todo o poder, vai ter que devolver minha razão, meu motivo de viver. Oh meu Deus, por que que tem que ser assim? A morte foi cruel pra mim. Inevitável conseguir evitar o choro e sorrir. Oh meu Deus, por que que tem que ser assim? A morte foi cruel pra mim. Graças a Deus sobrevivi e hoje estou aqui. Perder alguém que se ama deixa sequelas na vida. A alma do ser humano fica cheia de ferida. A rotina não é mais a mesma, o mundo de ponta cabeça. O céu fica vazio, sem nuvens e sem estrelas. Deus, eu te pergunto o porquê de tudo. Sei, há tribulações nesse mundo, mas se for pra ser feliz eu vou até o fim. Graças a Deus sobrevivi e hoje estou aqui.